Azul 2782. American Airlines 230, airborne at 27, call Salvador, approach frequency 120.8, good travel. Roger, roger. In 230, climbing out of above 17,000. 1,800, excuse me, for level 3-4 zero. Delivery American 230, ready contact on departure, current level 340, via normal departure. Roger. Pro 235, autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pace, o ajuste no 095, informe estabilizado. Dezembro 2000, ajuste no 095, reportarei o seguinte, tá pronto aqui. O Azul 2782 informa livrando nível 170 para 5000. Prossiga, é o Azul 2782. Afirmo, informa livrando nível 170 para o 050. É, ativo e ETAP da presente Azul 2782. Voando ETAP, Azul 2782. Paulo, é o Ocean Air 6313, é a torre, aqui no Finger 6. Prossiga, Ocean Air 6313. Se a senhora podia poder solicitar o pessoal do Infraero que vem aqui acompanhar o que aconteceu com o Finger, ele caiu. Provavelmente deve ter afetado a estrutura da aeronave aqui. Gente, a gente vai como aqui, Ocean Air 6313. Por favor. Ocean Air 3013, a entrada já está ciente, vai prosseguir para o auxílio. Obrigado. American 230, climb and maintain flight level 320. Flight level 320, American 230. Estabilizado, visual, azul 4235. Azul 4235, completa final, chame a Torre Salvador, 118.95. 118.95, uma boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4235. Está estabilizado 8 linhas visual. Azul 4235, autorizado pouso piscina 0, 090 graus, 0 menos. Pouso piscina 0 para azul 435. Olha, Salvador, boa noite, canal 6224, com a informação Tango. Chamei 6224, boa noite, essa é uma identificação, via Gomé de Uno, desça para o nível 050. 050, Gomé de Uno. Poderia confirmar qual é a nossa, nosso número para pouso? Número 3. Sim, canal 6224. Salvador, boa noite, fica na 72, com a Tango. Rio 5972, boa noite, acione identificação, via BOMP, desça para o nível 060. Via 060, possibilidade de voarmos a Lagoinhas? Autorizado a Lagoinhas. Obrigado. Controle Xanar 6224, poderia voar no projeto da presente? Autorizado, Itapa, Xanar 6224. 10230, passing now flight level 160, climbing and maintain flight level 320, contact Navy Six Center, frequency 125.45. 12545, Hurricane 23 Joe. Azul 4235, Polo 37, libera a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Direita Alfa Juliette até o gate 03. Prepara a saída São Bruno, aguarda um minuto, pode ser. São Bruno aguardando. Intercepto localizador, Azul 2782. Azul 2782, completa final, Torre Salvador, 118.95. 1895, obrigado, boa noite, até já. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, autorizado pouso piscina 0, vento 080 graus, 079. Pouso autorizado, Azul 2782. Piso 5972, poderia nos informar o número da aproximação, senhor? Número 2, Rio 5972. Sim, obrigado. É, se o senhor tiver alguma flor direta, a gente aceita. Não vou atrapalhar aí. Controle Salvador, boa noite, bom 888, passa 245 para 160. Gol 1888, acionei a identificação via Bolf, desça para 4000 pés, ajuste no 0, 1, 5. Identificou, para 4000 via Bolf, 1, 0, 1, 5, gol 1888. Controle, acionei 6224, pode prosseguir na descida? Acionei 6224, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1, 5, informe estabilizado. Gente, 2000 pés, 1015, vai informar estabilizado e está autorizado o procedimento, acionei 6224. Número 63. Só mais um minuto pra copa, por gentileza. Ok. Site 82, polo aos 4 quadros, velha direita, taxi via Alfa, Kilo, Fátio 3, trem Romeu, posição. Direita, Alfa, Kilo, 3 Romeu, azul. Ciente, azul 2, 782. Aproximação. 2015, secretário 72. Autorizado Guarulhos, nível 360, da fala da 1-0, com primeira curva direita na saída. São João no Leda Mótima. Lucas 1-0, primeira aerovia, após Taubaté em conforme rota. Transponder 5001, controle 1-20, decimal 8. Autorizado conforme o plano, nível... É, confirma nisso? 360. 360, decola da 10, curva direita, no perfil da Salvo 1, Leda Mótima, o Pesolo 1-0 até Taubaté. Transporte 5001, controle 1208, Xané 6313. Oi, Xané 6313, protegimento correto e aporte bons para o pushback econômico. Reportando. Azul 4-9-0, copia. Via Bomed 1-5-0-0, gol 9-0. Recife, nível 350, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Puca, Jamo, Caju. Transponde 5006, controle em 1-20, decimal 8. Do peso 1-7, a primeira aerovia, pois conforme rota. 0, 0, 0, 0, Controle 0895. 1895, Sené 6224. Posto cidade de Varduna, 5972, aí? Duna, Rio 5972. Só vai seguir tráfego que está 13 milhas à sua frente. Estou avistando. Muito obrigado, senhor. Duna 2000, 5963. Obrigado, pouso, pista. 10-6224. Sou 3178, eu sou na identificação via bomba de 1, desça para o nível 060. Para o 060 na bomba de 1, tá 3178. Salvador 3305. Sim. Podemos separar a Puca Conde para Recife? Puca Transição Caju, Aguarda Costa. Puca Caju, beleza, guardado. Salvador 118-95. 1895, muito obrigado, boa noite, 5910. Boa noite. Gol 1888, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste na 015 e forma estabilizado. Para 2000 pés, autorizado ILS, recepção na 0, reporte estabilizado. Gol 1888. Oxana 6224, Polo 50, Libéria direita, taxi via Alfa, Juliette até o gate 04. Vai liberar direita, Alfa, Juliette, gate 4, Oxana 6224. O 5972 autorizado por 50, vento 090 graus 089. Eu vou saber 59752. Uno 970, desça para 3000 pés, ajuste no 015. 3000 no 015, 970. 3178, desça para 4000 pés, o ajuste no 015. 4000 no 015, 3178. Desça Alfa, parte 331, meu, obrigado. Meia dúzia, meu, confirma. Meia dúzia, obrigado. O número 2 na aproximação, reduza para 2109. 2109, 270. Uma 78 reduza para 2209. 2209 reduzindo a 3170. Estabilizado com 888. Visão. Gol 1888, está passando Duna, completa final do procedimento, chame a torre Salvador, 1188, decimal 95. Complete uma torre 1895, gol 1888. 1970, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, vai seguir o tráfego da companhia que está a meia dúzia de milhas na frente. Vento autorizado, desça ao contrato, gol 2000,095. Do 490, autorizado, pushback acionar e porte táxi. Autorizado. Oi, Salvador, boa noite, gol 1888, final estabilizado, visão. Gol 1888, autorizado, pouso, piscina 0, vento 080 graus, posição 090 graus, 089. Livre pouso, pista 10, gol 1888. Alcântara Salvador, muito boa noite, Alcântara 3305, informação Tango 330 para Recife. Gente, aguarde um minuto para a Copa, por gentileza. Vou aguardar, está pesquisando. Para 2000, autorizado ILS, é para estabilizar 3173. Salvador Gol, 970, boa noite, Índia Terra, estabilizado visual. 970, continua a aproximação, a guarda está livre, número 2 em aproximação. 970, guarda. Oito, solo ao 0100, libere direito, taxi Alfa, Juliette até o gate 08, mantenha o escudo. Direito Alfa, Juliette para o 08, na sua escuta, bom, 888. Salvador, boa noite, às 20h50, 0100, Polo 970 autorizado, pouso pista 1-0, vento 090 graus, 062. Eu vi pouso 1-0, gol 970. Última aeronave chamou para copa? 5001 da Azul. Gente, número 2 para copa, vai. Pensei da prevista para Barucho. Tão voando. Tão voando, graças. Fala de gol 1723, acionando identificação via bom, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. Estabilizada, 3178. 3178, completa final, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 3295, uma boa noite, 3178. 0, decimal 8, peso 1 7, primeiro aerovia que intercepta, após conforme o outro. Ok, então. A 3305 mantém escutar a transmissão inteira contada. Eu só copiei metade da sua autorização. Aguarde, por gentileza. Tá ok, aguardar, tá 3305. A 3178 chamou a Tony? Afirma, 3178, tá certo. Gente, continua a aproximação, agora tu tá livre. Pronto, tá? 103 a bordo, 320 autonomia, aguardando Maceió. Aguardando Maceió. 103 Maceió, confirma autonomia? 320. 4980 Taxi TV a Índia, ponto de espera chama pronto, altimetro 1-0 no 4. Posição no 5. E 15 chama pronto, próximo PR. Voo 1970, solo 03, liberando a direita, mantenha a escuta, Taxi TV Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, a porta da Julieta, sua escuta, o gol 970. 3178, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 062. Liga pouso, 90, 3178. 3305, cotejo novamente, por gentileza. Com certeza. Autorizado Recife, no nível 330, via Antezulu 17. Decola da 10, primeira curva à esquerda, após o perfil da Pouca. Transição Jamo, após Jamo Guaracaju. Transponder 5010 e o controle 120.8, tá? 3305. 3305, cotejamento correto, reporte pronto para pushback acionamento. Já está pronto para pushback acionamento na 05-3305. Gente, tá 3305, aguarde para pushback acionamento. Guarda para 3305. Tá 3305, reautorizado. Pushback acionar, reporte taxa. Sim, então autorizado pushback acionamento, chamada para taxa. Tá 3305. Espera pronto, 4980. Tente visual com tracão na curta. Visual. Após o pouso da aeronave autorizada, NEA mantém no zero. Tente, após o pouso, ali mantém o 4980. O 1970, após a liberação da entrada do pátio pelo Airbus da TAM, realizando pushback no gate 05, ingressa via Juliette até o gate 09. Após o TAM estar realizando o 5, vai pro 9, o gol 970, obrigado. Trezono 78, solo 06, libere direito, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, chama antes da Juliette, tá em 3178. 4980, autorizado decolar, pistola 0, vento 090 graus, 069. Decolagem, contável, está. Azul 5001, não copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com primeira curva direita na saída São João 1, Leda Mótima. Após o 10, a primeira via após Taubaté e conforme rota. Transponder 50 no meio, controle em 120, decimal 8. Sim, autorizado Guarulhos, nível 320, conforme rota, decola da 10 pela curva direita, dentro da São João, Leda Mótima. Sendo Zulu 10, Taubaté. 50 no meio, transponder 120, decimal 8 também. Fechamento correto, reporte para o seu objetivo de acionamento. 301. Prossiga o táxi via Alfa Juliette até o gate 05. Confirme pro 3178? Prossiga o táxi via Alfa Juliette até o gate 05. Alfa Juliette pro 5, 3178. Azul 4980, decimal 07, chama controle 120, decimal 8, bom. 208, boa. Chanel 6313, está no gate 6, está no pushback acionamento. Aguarde para o pushback acionamento, Chanel 6313. Aguardando. Salvador, boa noite, o azul 49, nossa centro de informação Alfa, autorização e Delta. Azul 4959, aguarda um minuto, Sim, seria a saída prevista para o azul 49 da sua gentileza? Confirma o nível solicitado. 50 via PUCA. Via PUCA, direto 350 49 centro. Brau, brau. Coral 1 no Bravo, o azul 4959. Hoje é 63033, uma previsão para o nosso início de pushback estacionamento. Agora, autorizado, reporte para o site. Muito ataque, 63033. Pátio 1 no Índia, quando estiver chamar pronto, altímetro 0, 1 no 5. E a Pátio 1, poder estar, vou chamar pronto, 6303. Para o Taxan 3305, com 92 a bordo, 4h30 alternando, São Gonçalo, Amarelo. Taxan via Pátio 1 no Índia, dando passagem ao R2 da Aviança. Sai com o número 2, ponto espera chamar pronto, altímetro 10, 1 no 5. Gente, tá junto da via Pátio 1 no Índia, seguindo a aeronave da via que sequência e quando eu posso esperar a chamada pro lado 3305, 1015, ajuste. Azul 4980, chama agora Recife, 125.45 e alterna 126.85. Recife 2545 e alterna 2685. Azul 4980. Nós ainda não estamos prontos, se não for atrapalhar o amigo da SAP para não atrapalhar a viagem dele. A gente tem condição de um pouquinho mais para frente, ele entra para o próximo taxi à direita aqui, caso ele queira. Não tem condições não, ele vai ter que aguardar mesmo, a não ser que se eu prossiga via pista até a taxi Delta, ou então Charlie e retornar para o ponto de espera. Me perdoe, amigo. Nada, velho. Tranquilo. Salvador Sideral 9973, ciente das condições, solicita autorização com fins. Informação, confere guarda-copo. Pois, tentado, aguardando 4. Pois, o Xerém 6303, um ponto de espera da 1-0, agora está pronto para decolagem. O Xerém 6303, autorizado a NIA de colapso 1-0, vento 1-0, 0 graus, 06 noite. Autorizado a Daniela Coroa, Campo 010, Xenia 63, Vila 3. Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, go ahead. Europa 084, position 10, would be ready to set up in 10 minutes for clearance. 084, please set up, report to you, ready to copy. Okay, ready to copy, go ahead. Stand by, number 3. Estabilizado, gol 1723. Metrô Salvador, frequência 118.95, então vou pouso. Obrigado, até boa noite. Só mais um minuto, por gentileza. Renato, azul 14, pronto. Salvador, boa noite, gol 1723, sinal da 1-0. Após 2000, autorizado Leda. Após 2000, Leda, 6313. 1-7, controle 120.8. Autorizado nível 140, Ilhéus, decola da 10, primeira curva direita, Coral 1 Bravo, aciona 5017, controle 120.8, azul 4954. Azul 4959, protegimento com a reta, transporte com os corpos de Vegas 1. Tente, azul 4959. Salvador, Sonar 62, faça informação alfa, apareceu autorização de tráfego para Aracaju, nível 230. Chama quem chamou, Antônio? Sonar 6224. 6224, prepara a saída PUCA número 3 para a Copa. Quem que Sonar 6224? Corrigindo a saída Conde. Conde, Sonar 6224. A 3305 está no ponto 0, pronto, 1-0. 3305 autorizado, Daniel, manter para o 1-0. Na linha, manter o 1-0, está 3305. Salvador, eu dou para tiro, informo, tinha 1-0, a Grace 2 para cá. 0-8-4. Stand by, please. Salvador Sideral 9973, 42, pronto para o acionamento na posição e posterior para o 10. 723, falo aos 21, libere direito, taxi via Alfa, quilo, parte 33, vem a posição. Alfa, quilo, confirme na parte 3, que a posição é a? 3 Lima. Autorizado de colapso 1-0, vento 1-0-0, grau 059. Sente a linha, agora 1-0, tá 3-3, a descendo. Federal 9973, copia? Copia. Confins autorizado 3-6-0, decolada 1-0 com primeira curva direita na saída São Juan, Leda, Norte. Dampeso 1-0, a primeira aerovia após Pulbase, conforme rota. Transponder 5-0, 1-5, controle 1-2-0-2-1-8. Autorizado com o CIS nível 360, decola da 10, curva direita, São João, Leda Morte, 50 no 5, o transponder, aerovia, Pesulo 10 até por base, e 1208 é o controle, 9973 para o acionamento na posição. 09973, autorizado o acionamento, abaixo de rotação, reporte para o pushback. Positivo, aciona, chama para o post 9973. Azul 5001 na posição 3 para tremendo a posição para o poder pushback. Gente, é bom de fora o pushback. E o tremendo para o pushback. Salvador, muito boa noite. Azul 2774, autorização para Porto Seguro. Sente informação alfa. Azul 2774, informação alfa, confere, aguarda a copa número 3. Aguarda. 3305, decolou os 23, chama controle em 1. 20.8, bom voo. 208, boa tarde, 3307. 5972, número 4 para a Copa Guarda. Agora. Colocando 3305, contato radar, saída PUCA, se for para o nível 350. 350, alguma chance de voar da Caju? Correction, fleet to Madrid, flight level 390, takeoff runway 10, takeoff left turn, PUCA depart transition, frequency 10 with first airway, after approach to the flight plane room, clock 5025, and Salvador approach frequency 120.18. Clear to Madrid, flight level 390, runway 10, after departure, SID PUCA, depart transition. Walk 5025 and departure frequency 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Tiro Patrick. Torre Salvador, Azul 4959, top, pushback e acionamento. Azul 4959, aguarde para o pushback e acionamento. Aguarde, Azul 4959. Europa Direct 4, please push and start, report ready to take. É clear for push and start, report ready for start, Tiro Patrick. A 224, copia? Copia, Sanarme 224. Autorizada Aracaju, nível 190, decola da 190 com a primeira curva à esquerda na saída Conde. Transponder 5021 no controle 120.8, Whisky 33 é a primeira aerovia intercept. Autorizado, Aracaju, nível 190, Whisky 33, até Aracaju, decolada 10, primeira curva esquerda na Conde, controle 1208, Transponder 5021, Chanel 6224.